Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada de Brandos Costumes. Desta vez temos um convidado que é um histórico da música nacional. Em 1983, em Algueirão Mem Martins, grande terra de onde eu venho, ele formava os Rádio Macau. Fez também parte dos Palmas Gang, a banda de Jorge Palma, e criou os Micro Audio Waves. Além de tudo isto, ele tem também um notável percurso a solo. É verdade, e agora chegou a hora de descobrir como é que a música entrou na vida de Flack? Parece muito cedo. Eu sempre gostei de música, desde miúdo, que tinha os meus singles, já comprava música, pedia aos meus pais para me oferecerem música, pedi à minha mãe o meu primeiro giradiscos, ela disse que se eu passasse de ano me oferecia, e ofereceu-me um giradiscos e por aí fora. E também ouvia muita música em casa do meu avô, porque ele tinha muita música gravada ainda em bobines e fita magnética, e adorava ir para lá pôr as bobines no gravador e ligar as coisas e tal. Portanto, sempre gostei imenso de música, e depois comecei a tocar nas caixas de sapatos e nas taças do meu pai e tal, e lembro-me que ainda era muito miúdo, e às vezes já notava, escrevia os ritmos para depois me lembrar e tal, portanto sempre tive uma atração natural por música, sim. Eu cresci naquela altura do rock progressivo e do hard rock, não é? Eu ouvia as bandas que a gente ouvia na altura, não é? Dos Pink Floyd, os Yes, os Genesis, mas depois também ouvia os Led Zeppelin, os Deep Purple, todas essas bandas da altura, passamos por isso, mas a gente tinha a consciência que não éramos capazes de tocar aquela música, que era uma música muito complicada, e éramos miúdos, e então fazíamos mais versões de rock and roll e tocávamos muitas músicas dos Stones, Rolling Stones, porque eram músicas relativamente fáceis de tocar e acessíveis, não é? Portanto, se calhar a música que a gente tocava na altura não era a mesma que ouvíamos, porque sabíamos que quando ouvíamos aquelas coisas do Frank Zappa, era aquelas coisas que sabíamos que a gente não conseguia fazer aquilo, não é? Portanto... Isso na altura era assim. Nós agora temos muito mais, os miúdos novos têm muito mais acesso à informação, e se quiserem tocar alguma coisa, um trimeado teu, arranjam informação para aprenderem a tocar. Nós naquela altura não. Tínhamos que aprender com amigos mais velhos que sabiam um bocadinho mais que nós, ouvir os discos e tal, portanto era sempre uma ideia um pouco indublar. Andávamos ali um pouco no nevoeiro, não é? Portanto, mesmo quando queríamos tirar uma música que gostávamos, ela não saía bem como o original, não é? Saía um bocado à nossa maneira, portanto... Mas era diferente na altura, havia muito menos pessoas a tocar, havia menos bandas, portanto, e as pessoas tocavam pior, éramos mais naivos. Eu acho que muitas bandas, as bandas portuguesas da altura e as bandas conhecidas portuguesas da altura, têm todas um som próprio e uma personalidade própria, um bocado por causa disso, um bocado por querer imitar os modelos que gostavam, mas não conseguirem, não estão terem capacidade técnica para fazer, porque tinham que arranjar um caminho. A gente já tocava, fomos formando bandas, né, de garagem, e arranjávamos sítios para tocar, e até que tivemos assim os nomes um bocado estúpidos e tal, até que o Alex apareceu com um cartaz para um concerto que a gente estava a organizar, com um desenho de um crânio, de uma caveira, e com o nome de crânio. Então nessa altura, com 15 anos, ficamos os crânio. Mas antes tínhamos sido os Ararat, mas já tocávamos assim em clubezinhos. Uma vez até fomos tocar ali nos arredores de Sintra, à várzea de Sintra. Nesse sítio foi particularmente estranho, porque também tem a ver com a envolvência do sítio, porque nós éramos uma banda de miúdos, né, e tocávamos rock and roll, música pesada, e meter-nos no alinhamento entre um ventríloco e fados com a Cidália Moreira, não é? Portanto, eles estávamos ali completamente fora do contexto. E fomos corridos com o povo todo a querer nos bater, e tivemos que fazer assim uma retirada estratégica e tal. Portanto, começamos pelo princípio mesmo. Chamar o lar entre a euforia do regresso e o E nessa altura, do início, havia dificuldade em arranjar concertos, em marcá-los, mas nem por isso havia menos vontade de os fazer. Nós a queríamos era tocar, se nos davam oportunidades. E organizávamos muitos concertos, havia então naquela zona, havia uma série de bandas de garagem, que não, muitas delas acabaram, mas algumas continuaram, como os Ao Caso Épico, os Cristo Total, que era uma banda punk da altura. Havia um movimento grande ali de música. A gente foi um bocadinho também atrás, também, se calhar também por influência nossa, mas também por influência de pessoas mais velhas que já tocavam lá e que a gente também tocava com eles, e é uma admiração. Portanto, ali houve uma altura que se criou ali um movimento. Por acaso, eu acho que nunca tocamos com os Cristo Total, mas com o Caso Épico fizemos vários concertos em conjunto e fazia todo sentido. Entretanto, também entrou a Anabela Duarte. Primeiro era só o Farinha que cantava, mas portanto, eram duas bandas, uma que tinha a vocalista Anabela e outra tinha a Xana. Portanto, e a música também. Naquela altura, a música dos Rádio Macau não era assim tão diferente dos Ao Caso Épico. O que o facto é que depois os Ao Caso Épico manteram aquela linha do Farinha, que ele era mais louco que nós, e nós se calhar adaptamos um bocadinho mais ao mainstream, mas quando começamos não havia. Aliás, isto é curioso, porque eu tocava muito com o Farinha e eu reconheço muita coisa minha também da música dos Ao Caso Épico, da minha maneira de tocar na altura, quando era miúdo, que éramos super naivos. Portanto, a gente tocava, muitas vezes íamos tocar os dois para a casa dele, ou íamos para a Serra, ou íamos lá para um depósito de água, não sei o quê, juntávamos lá e todos tocávamos. Portanto, a nossa música na altura não era assim tão diferente como mais tarde se tornou. Não? A banda continua a trabalhar para atuar e não só, e o trabalho acabou por dar frutos. Nós começamos a ter algum sucesso porque começamos a mandar algumas cassetes com demos para programas de rádio naquela altura. Era na altura ainda das rádios piratas e havia muitos programas onde passavam demos. Portanto, as pessoas mandavam para lá cassetes e eles até faziam tops das cassetes que as bandas mandavam para lá. E nós começamos a ter algum sucesso nesse meio e começamos a ser votados e ficar em primeiro lugar em certos tops da altura e tal. E um dia fomos à procura de uma editora, fomos à Valentim de Carvalho, e foi na altura que a Valentim de Carvalho se juntou com a EMI, portanto era a EMI Valentim de Carvalho, e fomos lá e eles mostraram-se logo interessados e a gente nem sequer éramos para ir a mais editoras mostrar a nossa cassete, e eles disseram, na primeira vez que lá fomos, com dois temas, eram dois temas muito mal gravados, e eles disseram-nos, gostamos mais desse tema do que do outro, tem mais desse género, e assim, a gente disse, claro que temos e tal, e fomos para casa, nem fomos para mais lado nenhum, preparamos mais uns temas e a segunda vez que fomos lá ofereceram-nos logo o contrato. Trazem palavras novas de eu. nós começamos, foi no final do boom, mas foi numa altura interessante, que foi um bocado a renovação de o boom, não é? Do rock, começou naquela altura com o Rui Veloso e com os OHF e com o GNR e tal, em 79, aquelas primeiras. E o que é facto é que entre 79 e 84 houve muita coisa ali que depois foi degradante, porque as editoras, como tudo o que faz sucesso, começam a contratar toda a gente e a convidar toda a gente, não é? E portanto aquilo houve ali uma fase em que desceu muito de qualidade, não é? E a gente veio um pouco na segunda leva. Lembro-me quando saiu o primeiro disco dos Rádio Macau, também saiu o Sétima Legião, os Chutes, naquela altura eu acho que lançaram um single que era o Remar Remar e por aí fora, e os Chutes já não gravavam desde 79 e tal. Portanto, criou-se ali também um novo ambiente ali que também nos ajudou um bocado. Naquela altura tivemos algum hype de imprensa e tal, exatamente porque fomos um bocado a renovação de uma coisa que se estava um pouco a degradar, porque havia muitas bandas muito más, não é? A gente gravava, não é? E sem critério. Nós lançamos o primeiro disco, e o primeiro disco tinha um Pão de Lisboa, algumas músicas assim mais. Mas propriamente eles acharam que não tinha nenhuma música assim, especialmente radiofónica, não tinha aquele single. E então propuseram-nos fazer um single com o Carlos Maria de Trindade a produzir, porque como o Carlos Maria de Trindade tinha aquela experiência dos Heróis de Mar, de música de dança, podia-nos ajudar a fazer uma coisa mais de dança, mais radiofónica. E a gente, claro. Eu podia desvendar segredos mais secretos. Sou a cor, o olhar e o número fatal. O mar de assaltos seus em cruzadas proibidas. Olhar nos olhos de Deus e quisemos ter a nossa independência, mas por outro lado também queríamos ser uma banda viver da música, né? Queríamos ser uma banda onde pudéssemos sobreviver e não ter que ter outros empregos. Havia muita gente na altura, mais underground, que dizia: não, a gente nossa música é a nossa música, a gente não faz residências, temos a nossa vida, temos o nosso emprego e pronto, e fazemos a música que queremos. Nós não foi bem assim. A gente entramos naquele balanço de sermos independentes e de fazer o mais possível aquilo que queríamos, mas também nos adaptamos um pouco àquilo que nos iam pedindo, não é? Não, é? não fomos assim tão rígidos assim, não é? Esteticamente, mas também é por opção, não é? O Elevador da Glória teve exatamente a ver com isso. O que aconteceu foi que Nós, a seguir ao Vida Não Só Deu, um maxi single, gravamos o Spleen. Só que o Spleen foi um disco que nós, foi ali uma fase de transição, que nós trabalhamos muito em conjunto. Fomos passar ali ensaios e começamos, e toda a gente compôs, toda a gente deu ideias e tal. E depois fomos para o estúdio e aproveitamos o estúdio, o tempo que tínhamos de estúdio, para fazer todas as experiências e mais algumas possíveis, porque o microfone foi naquela altura que apareceram as primeiras reverberações digitais e os efeitos e tal. Portanto, aquilo foi ótimo para fazermos experiências. Mas depois, quando chegamos ao fim, também chegamos à conclusão que aquilo era um bocado experimental, confuso, às vezes as canções, embora tenha 3 ou 4 canções muito boas lá no meio, do modo geral havia canções que eram um bocado confusas, porque tinha sido feito assim no meio da sala de ensaios, com toda a gente a dar ideias e tal, e não havia assim uma coerência estética. E o Elevador da Glória foi um bocado uma reação a isso. Então vamos fazer uma coisa mais simples, mais direta, de canções mais... um bocado que a gente tenta sempre um bocado reagir àquilo que fez antes, né? Tentar nunca seguir o mesmo caminho, né? O que é facto é que esse disco foi quase todo feito a partir de demos que eu fui fazendo sozinho e com a ajuda da Xana para as linhas vocais e tal. Portanto, enquanto o Spleen foi mais um disco de banda e a própria Vida Num Só Dia também foi mais um disco de banda, e eu ia assumir um bocadinho o protagonismo como songwriter. Portanto, e a diferença está aí, que tentei fazer canções simples e mais focadas, não é? Foi mais um período que a gente depois fez a seguir, fez sempre coisas diferentes, mas nesse caso foi tentar assim, ser mais pop. Glória, Curiosamente, o primeiro single do álbum Levada da Glória era o próprio Levada da Glória. Mas passou algum tempo e naturalmente as rádios começaram a passar um anzol que não tinha sido single, que o Levada da Glória era a primeira música do lado A do vinil, e o anzol era a primeira música do lado B. E naturalmente começaram a passar o anzol, de tal maneira que nós só lançamos o single do anzol mais tarde, quando já as rádios estavam todas a passar a música. Nem sequer foi uma escolha nossa, nem da editora, que foi curioso. Nós, antes do Elevador da Glória, já tocávamos imenso ao vivo, fazíamos imensos concertos, desde o primeiro disco que nós tocávamos muito. Eu lembro quando saiu o Spleen, nós estávamos em Berlim a fechar o festival de bandas em Berlim. Já tínhamos ido tocar à Grécia. Antes do Elevador da Glória, tínhamos feito já uma digressão, 15 ou 16 datas seguidas em Espanha, uns meses antes. Tocávamos imenso, independentemente do sucesso do Elevador da Glória. Quer dizer, continuamos a tocar bastante, se calhar até tocamos mais, já não me lembro ao certo, né? Mas não nota-se uma grande diferença entre esse marco do Elevador da Glória, apesar de ser o disco mais conhecido. Fomos tocar a Berlim em 85, 86, por aí. Tinha 22 anos e a Xena devia ter 18 ou 19, éramos miúdos. E naquela altura Portugal estava muito mais isolado, não havia Europa como há hoje, não é? E Berlim tinha o muro, não é? Portanto, para nós foi como se fôssemos para um filme de James Bond, como se fôssemos para um filme de espionagem, não é? Estarmos a passar ali e ver os tipos todos com as metralhadoras no muro, naquelas torres. Eu fiquei a dormir em casa de uma rapariga, uma amiga dos organizadores, e estava a dormir na sala de jantar, e em frente num colchão, e tinha a mesa de casa de jantar ao lado, e estava num colchão, e tinha uma janela à frente, uma janela enorme, e à frente tinha uma daquelas torres de madeira, né, que a gente vê nos campos de concentração, com um tipo com uma metralhadora, um soldado com uma metralhadora em frente. E ela, para além disso, tinha uma cobra enorme verde. Então eu acordei com um tipo com uma metralhadora a olhar para mim, e eu, quer dizer, não me devia estar a ver, porque eu é que gostava a ver, né, mas estava virado para mim, e ao lado, enrolado à perna da mesa de casa de jantar, tinha uma cobra assim com aquela língua assim, olhar para mim também. Assim, isto é um sonho, ou então estou num filme. Tocavam juntos desde o princípio dos anos 80, e agora, nos anos 90, percebiam que se calhar estavam a precisar de um tempo. Já estávamos a ficar um bocadinho saturados, mas porque toda a gente começava a ter necessidade de ser independente, porque nós éramos super dependentes uns dos outros, até esteticamente. Se queríamos fazer uma coisa, se os outros não concordavam, não podíamos, né? Ao princípio, há sempre mais coisas que nos unem do que aquelas que nos separam, mas ao fim de 10, 12 anos, as pessoas começam a ter vontade de fazer outras coisas que já não cabem ali, né? E então, um dia fomos passar aos ensaios e já tínhamos aquela pressão, tenho que fazer um disco novo, da editora e tal, e precisamos de músicas novas para vocês terem mais concertos e para promover e tal, e aquelas coisas todas. A gente chega ao estúdio e perguntei à Xana, então, mas apetece-te mesmo fazer um disco agora? E ela disse, não, e eu disse, eu também não me apetece. E entretanto ela queria fazer um disco a solo, então fazemos assim, eu ajudo-te a fazer o teu disco a solo e assim paramos um bocadinho, porque também já estamos saturados disto, ter que fazer agora um disco. E ainda por cima, numa altura em que estávamos todos já com ideias diferentes e gostos diferentes e havia coisas diferentes e já havia, não havia tanta compatibilidade como havia antes. Foi um processo natural, um bocadinho para limpar a cabeça. Os Rádio Macau tiveram 8 anos parados. Nesse intervalo, Flack foi produtor, tocou em bandas e finalmente em 98 começou a pensar na sua carreira a solo e lança o seu primeiro disco, auto-intitulado Flack. Thank you. pés firmes no chão, na hora em que estou. Ser ou não, a velha tinha uma banda em 98 do meu disco a solo que faziam parte dois elementos de Rádio Macau, que era o Alex e o Filipe, e os outros eram outros músicos, não é? E o guitarrista que tocou comigo nessa altura, o segundo guitarrista da banda, era o Carlos Morgado, com quem eu depois formei os Microdio Waves. Acontece que quando nós fizemos um tempo faz a curva, começamos a fazer um tempo faz a curva de Rádio Macau, coincidiu com eu ter comprado equipamento para o estúdio, para o nosso sala de ensaios, e transformar o sítio num estúdio onde a gente pudesse também gravar discos e ficarmos independentes, não tivéssemos que ir para um estúdio, pagar à hora e estar com aquela pressão, não é? Podemos trabalhar na nossa própria sala de ensaios. Por isso, por estar a começar a aprender a trabalhar com material e com. E com equipamento novo, e com estava naquela altura com curiosidade de aprender eletrónica, sons, processar sons, sintetizadores, sequenciadores e tal, e andava um bocadinho para aí virado, porque a certa altura comecei a perceber que os Rádio Macau, que era eu que estava mais virado para esse lado mais eletrónico, que os Rádio Macau não era bem o espírito, não estava nessa onda, não, pelo menos não estava nessa onda da maneira que eu estava. E quando chegou a altura de ter que acabar o disco e de misturar e de fazer a produção final do disco, convidei o Carlos para fazer isso comigo, porque ele também gostava. A gente encontrava-se, ele já tinha comprado um computador e fazia samples e cortava e fazia e andava também com interesse em trabalhar em eletrónica. E começamos a trabalhar juntos na produção do Ontem Faz a Curva, e chegamos à conclusão que trabalhávamos muito bem em parceria, as coisas funcionavam muito bem, a gente tinha uma boa empatia, estávamos ali horas a trabalhar, quase nem falávamos, mas o que é facto é que as coisas iam aparecendo e as coisas iam evoluindo. E depois pensamos que seria uma boa ideia, já que não chatear tanto os Rádio Macau com as nossas ideias, podíamos fazer uma banda onde pudéssemos pôr aquilo que queríamos fazer e deixar mais os Rádio Macau em paus nesse sentido, porque não valia a pena aprofundar tanto esse lado nos Rádio Macau, porque não fazia sentido para ninguém. E foi por causa disso que fizemos os Microdio Waves. No fundo, os Microdio Waves, o primeiro disco de Microdio Waves, são sons que nós tínhamos no Ontem Faz a Curva, que resolvemos descarnar e aproveitar só os cliques e os blips daquilo e trabalhar no fundo o que estava lá por trás daquela harmonia, daquelas vozes e tal. E foi essa a razão de ter aparecido os Microdio Waves. Don't I pull? Baby, you know I'm trying to. Entramos completamente em Gênesis. A gente abriu esse ano no Festival Sonar e no final do concerto, que foi para as 5 ou 6 da tarde e tal, no final do concerto, o Carlos chega assim: está ali um senhor inglês assim mais velho que nos quer. Que nos quer fazer uma entrevista. Dizemos, mais velho, não sei quem era. Esse é o John Peel, é o mais famoso. Ele não fazia ideia de quem era, não é? São aquelas coisas. Mas foi a perguntar, é o senhor mais velho que quer falar connosco. E a única Peel Session de bandas portuguesas é a nossa, porque nós temos uma Peel Session registada, porque é móvel. Mas os Microdwebs tinham uma característica única que é muito rara as bandas. Para já era um trio, portanto os trios são ótimos porque há sempre alguém, quando alguém tem uma opinião diferente, há sempre alguém para desempatar. Quando são quatro, portanto há dois de um lado, assim, que era uma coisa ótima para já. E depois, o que é facto é que cada um na banda tinha uma função muito específica que a fazia bem. Portanto, é daquelas bandas que, se tirando uma peça, a coisa não pode soar assim de forma nenhuma. A gente não consegue reproduzir aquele som a não ser com aqueles três personagens ali, e isso é raro. E normalmente acho que são as bandas boas é que têm isso, têm essa química, que por acaso há três personalidades ali que fazem com que aquilo soa daquela maneira, e se alguém sair, aquilo deixa de soar daquela maneira de todo, né? E isso foi ótimo, né? Nós fazíamos sessões de improviso, gravávamos coisas, gravávamos ideias e tal, e depois editávamos os improvisos que fazíamos e transformávamos os improvisos em canções, que era no fundo o método de trabalho do Scan. Aliás, o Scan, uma vez li uma entrevista que diziam com piada que a banda acabou no dia em que eles compraram multipistas. Quando eu comprar uma máquina de 16 pistas, começaram todos a discutir uns com os outros: ah, eu quero fazer um overdub, ah, não gosto disso, né? Porque eles gravavam sempre em estéreo, claro. E portanto, com todos a tocar ao mesmo tempo, depois havia um que cortava e editava e fazia as canções a partir dos improvisos que fazia. Portanto, não havia possibilidades de haver discussões estéticas na banda, porque era aquilo que estava gravado, né? E nós fazíamos um pouco isso, quer dizer, aproveitávamos improvisações, e depois normalmente até era eu que ficava a reduzir as coisas. Tínhamos um improviso de 20 minutos e tirava tudo aquilo que não gostava, até ficar com 3 minutos de coisas de partes que gostava da música. E no fundo isso eram as canções de Microdwebs. E depois achava fazer-lhes uma estrutura mais pop, né? Aproveitava bocados para construir a estrutura da música. Mas no fundo era isso, era feita à base de improvisação, por isso é que aquilo soava de uma maneira única, né? Enquanto isto, os Rádio Macau continuavam a tocar em paralelo. Sim, a gente tocou sempre regularmente até 2009, e os Microdwebs até 2010. Portanto, os Microdwebs duraram assim no ativo para aí mais um ano e pouco do que os Rádio Macau. Portanto, foi uma década que eu tive sempre as duas bandas em atividade simultânea, e que acabaram por parar mais ou menos ao mesmo tempo. Teve a ver com um quantidade de circunstâncias na altura. Por exemplo, no caso dos Microdwebs, foi mesmo a principal razão, foi a Cláudia não querer fazer digressões, não querer tocar ao vivo. Ela nunca gostou muito de tocar ao vivo, de fazer concertos. Aliás, a Cláudia só cantou porque o Carlos era amigo de infância dela, e nós éramos amigos, e que a gente puxou para cantar, porque ela sempre gostou de todas as atividades, justamente está super envolvida na moda, sempre a viajar e tal. E portanto não tinha o apego pela música que eu tenho, ou mesmo o Carlos tem, que apesar de não ser nunca ter sido um profissional a 100% da música, que também tem. Portanto, foi assim um processo um pouco normal, né? Mas pronto, tenho. Eu quero ser músico toda a vida, mas o que é facto é que mesmo Rádio Macau é a mesma coisa. A Xana foi tirar o curso, já estava a estudar, tirar o curso e fazer o doutoramento de filosofia e por aí fora, e eu às vezes ainda telefone para ela cantar, por exemplo, para ir cantar um concerto e tudo, mas sinto que ela não quer fazer isso de uma forma profissional e, claro, e regular e tal. Aliás, sempre que peço para ela ir cantar, ela, não sei as letras, já não me lembro e tal, fica assim um bocadinho. É um facto, pronto, não é? Eu continuo a querer, mas há pessoas que se cansaram da vida que tinha, não é? Andar da estrada para baixo e para cima, e eu percebo, era o que a Cláudia dizia. Quando nós vamos crescendo, vamos subindo até um determinado ponto, mas Portugal é muito pequenino e o que acontece é que a gente tem estado sempre a começar do princípio. A gente acaba uma turnê, tem que fazer um novo disco e depois vai começar tudo de novo. E há pessoas que se cansam desse processo, porque no fundo é ir acima, depois ir abaixo outra vez, depois ir acima e ir abaixo. E a Cláudia dizia: já fiz, agora não me apetece fazer, já tive a experiência, não me apetece fazer outra vez, começar outra vez tudo do princípio, não é? E pronto. Depois de alguns anos sem os seus dois projetos, decide finalmente voltar a solo, algo que surpreendeu quem o achava parado. Quer dizer, eu nunca parei de tocar e de fazer música nestes anos. Continuo a produzir discos, continuo a ter o estúdio, fiz imensas gravações para outras bandas, continuei a compor e tal. Foi isso, eu tive no ano a seguir, nos anos a seguir, a compor. E depois propus ao Benjamin produzir o disco, porque eu precisava de alguém de fora, porque quando a gente está a fazer as nossas próprias coisas, precisa de ter alguém que ouça as coisas e nos dê opiniões, e alguém que tenha opiniões firmes sobre as coisas e que tenha um sentido estético, não é? E falei com ele para produzir o disco. Acontece que todos nós estávamos bastante ocupados com produções, ele também, portanto, e fomos fazer um pouco o disco nas nossas alturas vagas, né? Nas alturas que podíamos combinar, portanto houve bastante interregno, estávamos 2 ou 3 semanas a trabalhar, mas éramos capazes de estar um mês parados, porque entretanto apareceu um trabalho qualquer que naquela altura era prioritário e tal. Foi um processo interessante de ser assim mais ou menos lento, porque a gente foi trabalhando com calma e as coisas ganharam uma direção diferente se nós tivéssemos feito tudo de seguida, mas acabamos por demorar um ano e pouco até as misturas e até a masterização. Posso dizer que foi 1 ano e 2 ou 3 meses, portanto esses 3 anos passaram um pouco, não é que eu não tivesse uma quantidade de músicas para editar, mas tínhamos que acabar o disco e pronto, e não foi assim tão rápido como poderíamos ter feito ou como gostaríamos, né? Mas agora vou continuar. Eu tenho uma quantidade de músicas, estou sempre a compor e portanto agora não quero demorar tanto tempo. Mas também era importante passar por isto, passar porque no fundo eu estou a aprender de novo a ter a minha personalidade musical ou descobrir de novo a minha personalidade musical a solo, porque quando se trabalha com outras pessoas a gente está sempre a fundir ideias e opiniões. Quando nós trabalhamos a solo somos nós próprios e temos que nos descobrir a nós próprios também é esse processo. Estou eu próprio estou a aprender comigo, né, e a descobrir-me. Porque eu tentei, quando fiz as canções, não pensar em nada quando as fazia, a não ser juntar imagens e palavras e frases e criar um ambiente. Normalmente associo os sons a imagens e não propriamente a palavras. Portanto, as palavras são a tradução de imagens que me vão surgindo. E, portanto, quando eu começava a conseguir ter alguma interpretação daquilo que estava a escrever, tentava esquecer essa interpretação e passar para outra coisa. Portanto, queria escrever canções de um ponto de vista musical, em que eu não soubesse bem aquilo a que me estava a referir quando estava a pôr palavras nas canções. Portanto, quando acabei e li aquilo tudo junto, comecei a perceber o que é que lá estava. Mas está-me a dar gozo essa sensação de ouvir o disco e estar a dizer, mas porquê que eu disse isto aqui? Porque depois as coisas realmente têm alguma razão de ser, não é? Depois a gente não diz as coisas à toa, mas eu tento usar processos mais intuitivos possíveis. Portanto, tento não pensar porque é que estou a fazer isto, porque é que estou a dizer isto, né? Mas depois é agir mais tarde, ouvir e dizer assim, realmente eu estou a dizer isto por alguma razão. Portanto, para dar um exemplo, a primeira música chama-se O Morcego. Dizer, se pudesse, seria um morcego. Aquilo, o morcego vem de uma quantidade de coisas diferentes. Vem desde o Andy Sess, que foi daí que veio o morcego do Low Reed, que é um canção para o Andy Harrell. Mas, como eu sou um tipo noturno, o meu vizinho chamava-me morcego, porque ele levantava-se cedo e eu andava sempre, eu sentia mais 4 da manhã andar ali a passear e tal, não sei. Sou um animal noturno, não é? Mas quando fazia um morcego, não é? Mas realmente aquilo tem alguma coisa a ver comigo. Claro. E isso é uma coisa que eu estou a achar interessante e quero continuar a fazer isso, não é? Quero continuar a desenvolver esse lado. Foi a conversa com o Flack, ele que tem um novo disco chamado Cidade Fantástica, que vai apresentar no dia 7 de junho na Rádio Faneca, em Ilhavo, um festival onde, por acaso, nós também vamos estar, não é? Sim, calha que vamos lá estar. O Flack também vai lá estar, mas noutro dia, o nosso convidado, dia 9 de junho, e eu disse no princípio que não dizia, mas é o Mário Barreiros. O Brandos Costumes está disponível em podcast. Temos muito mais coisas no nosso site, em www.brandoscostumes.pt. Veja o nosso vídeo do Italo Disco e do Pimba. Voltamos em breve para mais um episódio do Brandos Costumes. E sim, o episódio vai ser com o Mário Barreiros. Vai ser o nosso primeiro episódio ao vivo e vai valer a pena. Seria um morcego no planalto. Se pudesse de noite planar no ar. Se pudesse todos os sinos tocavam. À meia-noite.